casos de usos essenciais. É o que está sob responsabilidade do usuário e do sistema. Foi desenvolvido por Constantine e Luke Wood e representam abstrações de cenários, ou seja, é um caso mais geral do que os cenários abrangem. Evitam as suposições de um caso de uso tradicional. Um caso de uso essencial é uma narrativa estruturada em três partes: um nome que expressa a intenção geral do usuário, uma descrição em passos das ações dos usuários, uma descrição em passos das responsabilidades do sistema.